Quando você quis me abandonar, eu já senti a dor profunda ferir minha alma. E pensei ser fácil suportar, porque a vida é afinal um puro sofrimento. Mas a sombra que você deixou fez a tristeza e a saudade e a solidão. E agora que maldade, não tenho mais forças, não. Encanto de meus sonhos, volta. Peito a solução. Vem ver, vem por favor. Quanto sofre minha alma, meu viver reclama o seu carinho e o seu amor. E agora que maldade, não tenho mais forças, não. Encanto de meus sonhos, volta por piedade. Vem ver quanta saudade eu trago no peito, a solução. Seu amor.